É hora e vez de Gilson Ricardo, trepidante Globo. É com você, Gilson. É, galera, vem ele aí no pique da Globo. Sabe tudo. Para levar emoções aos grandes estádios, balançando corações. A sua voz é assim, como fala o irmão. Tem jeito de Brasil, tem gosto de café, orgulho desse chão. Voltei, olha aqui galera, 4h51 da tarde, eu prometi fazer uma despedida. Não é nem um adeus, eu vou apenas a voz da gratidão pelos anos, 42 anos aqui ao microfone da Rádio Globo. E consequentemente, chegou a hora de um novo desafio. Eu com Gerson, com Gilson Ricardo, com Jorge Eduardo, enfim, vamos tentar um novo plano de trabalho, um novo projeto que vamos desenvolver. E a Maria Helena, esposa do Gerson, mamãe da Patrícia, também sendo homenageada no dia de hoje, me manda um cartão. E eu começo exatamente esse agradecimento pelo cartão que ela me manda, que diz assim: o que vale na vida não é um ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Assim sendo, todos temos a certeza de que vocês estão prontos para a colheita triunfal. E aí, com essa gratidão a Maria Helena por esse sentimento, hoje aqui na cabine, o Gilmar, o Zé Luiz Nascimento Silva, todos os companheiros, eu quero deixar a minha voz de gratidão. Desde o funcionário mais humilde da Rádio Globo até o diretor-geral Rubens Campos. Todos contribuíram para nós construirmos uma vida profissional, uma carreira dentro do rádio. E a Rádio Globo é responsável porque foi ela quem nos acolheu há muitos e muitos anos. E hoje eu passo o bastão, eu passo essa latinha para o Luiz Penido, garotão da galera, que vai transmitir o segundo tempo dessa decisão, com os votos de muita felicidade e principalmente que continue na Rádio Globo. Essa trajetória que começou com Galeano Neto, com Luiz Mendes, do Alcei Camargo, Volney Camargo, Mário Garcia, Valdir Amaral, Jorge Cury, e eu passo a bola agora para o Luiz Penido. Deixando só amigos, desde a portaria até o último andar do prédio da Rádio Globo. Não criando nenhuma inimizade. Isso me traz orgulho, exatamente, e a tranquilidade e a euforia para começar um novo trabalho como se estivesse no meu primeiro emprego. Boa sorte, Luiz Penido. José Carlos Araújo. Luiz Penido. Alô, galera! Na Globo, AM 1220, FM 89,5. E eu quero te agradecer muito, garotinho, de todo o coração. Quando eu cheguei nessa casa em 1969, encontrei você já subindo vertiginosamente para chegar ao topo, para chegar ao máximo, para conquistar tudo que um profissional pode conquistar. E você conquistou tudo com seus méritos. Você me ensinou muito, foi um mestre. Eu te agradeço de todo o coração. Eu reconheço tudo que você fez por mim, mas reconheço tudo que você fez pela Rádio Globo, reconheço tudo que você fez pelo rádio brasileiro. E só uma pessoa da sua envergadura moral, da sua pureza espiritual, da sua elevação, do seu calibre, poderia fazer esse momento, protagonizar essa cena histórica com educação, civilidade, inteligência e equilíbrio, que são marcas registradas do garotinho. Obrigado por você existir. Boa sorte para você. Obrigado, garotinho. Aqui na Globo. Terminado o primeiro tempo, galera. Em AM 1220, FM 89,5. Eu tô na Globo e é com emoção de montão. O Gerson vai dar a palhinha do jogo no intervalo. Dentro do balanço do intervalo, Geraldo Leite. Já já pra você. Aqui no pique da Globo. No término do primeiro tempo do Engenhão. 0 para o Fluminense, virtual campeão. 0 para o Botafogo. Vai acontecer milagre ou não? Hoje, só milagre duplo. Milagre composto, porque simples, não tira o título do Fluminense. Tudo pra você nas ondas do rádio. É Globo, galera. É emoção de montão. No pique da Globo. O balanço do intervalo vem aí. Uma das maiores feras do nosso rádio. O meu amigo, meu irmão, Geraldo Leite. Ele vai comandar esse balanço do intervalo e depois a bola vai rolar aqui na Globo. Etapa complementar, segundo tempo de Fluminense. Aqui pela Globo. Agora eu tô anunciando, ele vem aí. Rádio Globo.